Thank you. solo, Salvador, bom dia, Azul Alfa X-Ray Delta. Prossiga. Está estacionado no pátio número 3, posição 5, Lima, e solicita autorização para giro de motor por 20 minutos, o infra-aero já está ciente. Ciente, coordenação com o infra-aero, reporte ao término. Reportará término Alfa X-Ray Delta.

Prossiga 6251. Tem informação forte, autorização Guarulhos. Sente apenas para constar o senhor paciente do Notan, que apitão no zero encontra civil. Fechado até as 8h45, Zulu. Sente 6251, sou autorizado Guarulhos, então nível 360, decola pista 107, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Pizulu 10 Taubaté. Controle Salvador Opera 120.8, transponder 5472. Ok, Guarulhos 1360, decola da 170, com curva direita, da Leda Motiva 10.8, 4.72, a rota do Tubo 10 da Taubaté. É 251 no chão pronto para estiver acionamento. Solo Salvador, Azul Alfa, X-Ray Delta, término do cheque de motores, muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Lima 1, Lajar 93, Lima 1. sábado 8663, procura 6251, nós estamos autorizados, chame para um táxi. Câmera com contato, 6251. Meia 6251, nós estamos autorizados o táxi, é parte 1, no táxi em Lima. Na Lima, reposto para ingresso na pista 1735. 251, não estou autorizado ingresso, pistão no 735, a porta ganhada e pronto, cabeceira no 7. Salvador, bom dia, o azul Alfa X-Ray Juliette. Prossiga, Alfa X-Ray Juliette. Muito bom dia, o Alfa X-Ray Juliette, está no pátio 3, pede autorização de reboque, pátio principal, posição número 3, infra-aero quente. Quente, estou autorizado, reporte ao término. Reporte aí, sim, obrigado. Thank you.